estabilizada no X-Ray a uma milha de Islândia Serra, Gol 1643. Torre 1186. 386, boa noite. Salvador, muito boa noite, Gol 1643, está estabilizado no X-Ray, vai passar Islândia Serra. 7 Gol 1643, o ajuste é 1022, visual com campo. T-22. 7, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, com 10 nós. Livre pouso na 1-0, Gol 1643. Torre Salvador, é o TAN 3152? Receio TAN 3153. É o TAN 3152. Por gentileza, poderia confirmar apenas a saída provável para o Paramacial? Puca Transição Caju, ok? É para o WISC 58. Se for operar para o WISC 58, será Puca Transição Caju. Afirmativa, seria 58. Valeu, muito obrigado, até mais. Salvador, boa noite, eu vou 1606, tem informação brava. 606, desça para 2 mil pés, ajuste no 022. 2 mil pés, no 022, 1606. Bom, no 643, no solo de 25, segurando sua direita, pode prossegue via Alfa Juliette para o portão 03, na escuta permanente. Passei a direita, Alfa Juliette para o 03, no pescoço, bom, no 645, boa noite. gravadora, eu vou no 606. Tem possibilidade de voar em TAP ou Duna? Vai manter o perfil mesmo, né? Vai manter o perfil no 606. Receptor curso localizador, campo à vista, o 3600. 3600, chame a torre 198 desse momento. 118.6, senhor. Obrigado, tenha um bom trabalho. Torre de Salvador, Cordial, boa noite. O 3600 da TAM passando o marcador externo, baixar travado. TAM 3600, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus com 9 nós. Autorizado pouso para o TAM 3600. Só confirmando a altitude 1-022. Muna 022. Ok, graças. Iniciado no localizador, voo 1-7-1-4. 7-1-4, chame a torre 1-8, decimal 6. 8-6, obrigado. Agora boa noite, voo 1-7-1-4, está estabilizado em RDS. Voo 1-7-1-4, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0-2-2, aguarda as instruções para pouso. 0-2-2, aguardando, voo 1-7-1-4. 3600 no Solos 35, vou livrar a sua direita, prosseguir via Alfa e Juliette, portão 09, agilizando na medida do possível. Próxima à direita, prossegue via Alfa, entrou na Juliette, confirma o portão? 09, confirma livrando a pista, ok? Afirmativo, já estamos livrando a pista, prossegue por 09, o TAM 3600. Voo no 7, no 4, vento no 60 graus, com 8 nós, autorizado pouso, pista 1 no 0. Livre pouso, voo no 7, no 4. Isso, amigo. Boa noite 05, bravo, correto, ajuste 1022, um minuto para cópia. No 704, no Solos 37, livrando sua direita, via Alfa Juliette, portão 02, na escuta permanente. Alfa Juliette, para 2, na escuta 704. Volante 05, pronto para cópia? 205, copia. Prezado, Salvador Natal, via Upper Zulu 10, nível de voo 370. Saída PUCA, transição ZIPAR, decolando da 10, primeira curva esquerda. Transponder 51166 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Natal, nível 370, e a série do 10, decola da 10, saída PUCA ZIPAR, 51166, 108, controle. Quartian, pronto, boa noite 05. Sete na posição 1, posição positiva. Quartian, pronto, gol 1805. Salvador, boa noite, jogou no 606, final da 10, trem baixado e travado. Voo no 606, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, com 62 de nós, ajuste 1022. Autorizado pouso na pista 10, no 606. noite, o Tom 3891. Boa noite, 3891, excelente identificação, desça para 2 mil pés, chegada Bonf, ajuste 1022. Ajustando nível 2, descendo para 2 mil pés, não chega da Bonf, 3891. No 606, salva 42, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, no 606. Juno 52, assalto. Adiantando 3152, é a torre voltando. Então, 3152, a torre. táxi, sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera Airport, pronto, ajuste 1022, gol no 805. Via Índia e Alfa, repassa pronto, gol no 805. Gol no 7 no 4. Se a gente tirar a Puka, jamo direto, ok? Tá sincronizado ali aí, decolar, pistão no zero, vento 1 a 7 a 0 graus com 10 nós. Leia a cola da 1 a 0, 1 a 8 a 0.